missão. Sigo em frente, presente, temente na submissão. Sou quem sou, herdeiro da promessa do Senhor. Sempre vou lutar como se lutou vencendo. Uma legião na palavra que fala, que nunca se cala, que não para, nem quando a luz da lua se apaga. Soprado do pó, na fé nunca só. Exemplo de Jó, fidelidade é melhor. Deus prova ao homem certo, que sempre segue certo os seus conselhos, direitos perfeitos, que sempre são verdadeiros sonhos, abafados pelo sistema da escuridão. Vidas tão sofridas andam sempre na contramão, sem direção, sem omissão, delegueiras da televisão. Será que a solução tu vai encontrar lá no Faustão? Veja lá, a tela te prende e faz pensar qual será a cena do terror que vai passar. Eu não sou fraco, sou forte, tenho fé e não sou anticristão. Sou lápis, a tora da morte, não tema a morte. Creia que o Cristo vive um dia na cruz, ele já venceu. Que ele é a luz dos pecados seus. Mora arena, mora arena, mora arena, mora arena. Nesse momento verás o fruto da semente. E chorando plantei, chegou o tempo da colheita. E então colherei, filho do vento que sopra dos ossos ao meu redor. A vida restaurando o corpo de quem veio do pó. A fé que voa acima de todas as incertezas. A vitória iminente, superação de barreiras. Prosperidade e cura fluindo do grande eu sou. Os rios de alegria transbordam por onde vou. A cura em mim brotou, me renovando por dentro. Sinto a todo instante o amor me fortalecendo. O sentimento, saber que sempre está comigo. O sentimento de ser guardado pelo Deus vivo. Eu ando sempre em seus planos, me guia a cada passo. Eu me derramo em tuas mãos, tu me protege em teus braços. Na arena lutando eu vou, vou lutando pelo Senhor. Levando Jesus a quem tem o coração vazio e frio. Fui treinado para vencer, pra lutar mesmo que seja até o sol raiar. Resistência total até o final. Jesus é o meu general. Praquejar eu não vou, pois louco não estou de parar de lutar no meio da guerra.